ligado na sua intenção. Pois é, cê só me quer quando não tem outra opção. Será que eu tô pirando em querer insistir de ter você, amor, todinha só pra mim? Se perguntar, eu respondo que sim. Se perguntar, eu respondo que sim. Tá me fazendo de bombeiro de novo. Cê só me quer pra apagar seu fogo. Pra apagar seu fogo. Tá me fazendo de bombeiro de novo. Cê só me quer pra apagar seu fogo. Pra apagar seu fogo. Ô, bebê! Alô, meu parceiro Gabriel Fidelis, tamo junto, papai! Música.com, Estação da Rocha, Acebo News, tamo junto, papai! Portal do La Rocha. Eu tô ligado na sua intenção. Pois é, cê só me quer quando não tem outra opção. Será que eu tô pirando em querer insistir de ter você, amor, todinha só pra mim? Se perguntar, eu respondo que sim. Se perguntar, eu respondo que sim. Tá me fazendo de bombeiro de novo. Cê só me quer pra apagar seu fogo. Pra apagar seu fogo. Tá me fazendo de bombeiro de novo. Cê só me quer pra apagar seu fogo. Pra apagar seu fogo. Tá me fazendo de bombeiro de novo. Cê só me quer pra apagar seu fogo. Pra apagar seu fogo. Tá me fazendo de bombeiro de novo. Cê só me quer. Deus, o Davidson Ferraz.